Leandro Costa. Fabiano Tailandense Produções. Foi como um anjo, você chegou, trazendo tanta paz pra minha vida. Mas foi um sonho, que pena, amor. E agora como vou te encontrar? Estou com o DJ Godidinho, pressão que vai tocar a força do som. Meu corpo trai, meu amor, torna o meu sonho em realidade. Vem dançar com o DJ Patrese, o animal do Pará. Estou com o DJ Godidinho, que vai tocar a força do som. Meu corpo trai, meu amor, torna o meu sonho em realidade.